Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde, bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos de volta, este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo 4 deputados municipais. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, há com certeza alguns pontos de contacto com políticas da cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também estamos com uma frequência. Temos um painel renovado, este é o terceiro programa com o Jorge Nuno de Sá do PSD, a Sofia Lisboa do PCP, Angelique da Teresa da Iniciativa Liberal e o Ricardo Marques do PS. Vamos neste fórum falar do Executivo de Carlos Moedas, que agora tem maioria, pois ficou com mais uma vereadora, vamos saber porquê. E na segunda parte vamos também falar da habitação, depois de ter passado por Lisboa, o Comissário Europeu desta área. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Peço-vos que sejam breves. Vou começar por si, Jorge Nuno de Sá, o seu minuto. Olha, vou voltar à tempestade, à crise, às cheias, para falar de duas mulheres. Uma que conheço há mais de 20 anos e de quem sou amigo, e outra que não conheço de lado nenhum, nunca me cruzei sequer com ela em cerimónias públicas, que são Ana Brunhosa, que não conheço, e Maria da Graça de Carvalho, quem sou amigo há mais de 20 anos. Para dizer que estas duas mulheres demonstraram uma serenidade, uma competência, uma liderança em crise que é pouco usual, e inspiraram confiança nas pessoas. Isso é fundamental nestes processos. Ao contrário de muitos outros, conseguiram manter serenidade e inspirar naquilo que as pessoas mais precisam, que é esperança e confiança nesta fase. São duas mulheres de dois partidos diferentes, uma que eu conheço bem, outra que, como disse, não conheço de lado nenhum, até nem tinha a grande opinião da doutora Ana Brunhosa, mas a capacidade de liderança é algo que se vê nestes momentos, nos difíceis. Nos momentos fáceis todos fazemos boa figura, porque é fácil fazê-la. Nos momentos difíceis, inspirar confiança, de ser depósito de esperança das pessoas é muito difícil, e não só, saber do que se fala e decisões acertadas. Estiveram bem e gostava de as realçar hoje. Angélica da Teresa, a seguir é a sua vez. Eu, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e a quem nos ouve, eu vou falar de um tema que está fora do nosso território, mas que são os fecheiros Ipsen, que se tem falado muito pouco aqui na comunicação social, infelizmente, mas que tem de alguma forma acompanhado. É, enfim, o Epstein, essa figura, não é? Parece ser um cenário completamente dantesco, de uma rede de pedofilia e de exploração infantil e de mulheres, enfim, e sabe-se lá mais o quê. Mas a mim o que me choca é ver um país como os Estados Unidos, que se intitula como sendo o país da liberdade, com, enfim, uma separação de poderes, que é assim que deve ser, haver uma separação de poderes, e vermos a Procuradora-Geral da República, lá do sítio, defender o Presidente dos Estados Unidos em vez de estar a responder, ipsis verbis, às respostas dos congressistas, quase que desculpando aquilo que eventualmente estará e que nós ainda não sabemos o que... Porque houve um relatório feito por eles que omitiu o nome dos participantes, dos, não é? Participantes, dos perpetradores daquilo tudo, não é? Todos os documentos até e não ocultou o nome de vítimas, que é uma extraordinária, não é? E muitos desses documentos, aliás, estão completamente inutilizados, porque foram tão cortados que não se consegue utilizar nada daquilo, as vítimas não foram protegidas. Enfim, os Estados Unidos também estão numa espécie de parênteses, não é? Trump, aquilo está muito mal, não é? São as instituições a não funcionarem, não é? Como deviam. A mim chocou-me, porque eu nunca pensei chegar à idade em que estou a chegar e ver esta viragem dos Estados Unidos, que é particularmente assustadora. Curiosamente, os Estados Unidos, no primeiro mandato de Trump, as instituições funcionaram, ou tentaram funcionar, e neste segundo já se está a ver que estão completamente trampizadas, não é? Esta audição, se pode dizer isto. Foi assustador. É assustador. Sofia. Sofia Lisboa. Muito bem, eu vou trazer os assuntos para aqui, para a nossa zona e também com um grau de importância talvez um pouco diferente. Iria falar sobre aquilo que aconteceu nas últimas semanas por intervenção e a ação da Polícia Municipal de Lisboa relativamente às bicicletas e ao estacionamento das bicicletas. Ia trazer este assunto porque, de facto, acho que não é, um caso, digamos assim, é um caso específico, mas que nos leva a pensar na política que queremos para a mobilidade da cidade. E, de facto, uma cidade que pretende fomentar o uso da bicicleta e onde a Câmara Municipal tem ainda muito que fazer e avançar para que esta prática seja segura e, portanto, uma verdadeira alternativa para os lisboetas. Estamos a falar de questões das ciclovias, que ainda precisa de ser, de facto, estudada e implementada uma verdadeira rede de ciclovias seguras, do sistema de bicicleta partilhada, que tem tantas críticas e tantas falhas, que é o sistema da gira, e, portanto, que ainda tem muito trabalho a fazer. E depois também nesta questão mais específica, que é o espaço para estacionar as bicicletas, não é? Portanto, quem hoje faz esta opção de se deslocar e de se mover na cidade em bicicleta e, portanto, que contribui para haver menos carros a circular na cidade, tem dificuldade pela tipologia das casas, pela própria forma de organização da cidade, de encontrar lugares próprios e seguros para deixar a sua bicicleta, porque muitas pessoas não podem transportá-la vários andares para cima em casas pequenas onde não têm espaço para as guardar, e portanto, na verdade, foram estes ciclistas que foram penalizados por esta retirada das bicicletas, que estariam pronto, alegadamente a estorvar passeios e, portanto, estacionadas em sítios indevidos. Mas, de facto, eu gostava de lembrar este assunto porque nós temos, inclusive, lugares na nossa cidade de Lisboa, em várias freguesias, onde se legalizou estacionamento em cima de passeios, ou seja, legalizou no sentido em que se estabeleceu que há passeios que, apesar de serem passeios e de ser um espaço onde se devia poder mover as pessoas, é necessário, por alguma razão, se entendeu em várias freguesias que era necessário estabelecer estacionamento para carros e, portanto, nós temos passeios que estão pintados por cima para carros estacionar. Isto acontece em muitas freguesias. E, portanto, isto são políticas da cidade que, por alguma razão, estabelecem como prioridade encontrar lugar de estacionamento para carros. E nós, em alternativa, temos aqui pessoas que estacionam as suas bicicletas em postes de eletricidade e postes de sinalética, etc., e que viram as suas bicicletas serem retiradas pela Polícia Municipal e que agora vão ter que ir à polícia buscar as suas bicicletas e pagar uma multa para as levantar. E que o que exigem, e é aqui que nós estamos solidários, é que haja de facto uma política para a bicicleta em Lisboa e que haja uma iniciativa pedagógica também no sentido de se encontrar soluções, mas há aqui uma responsabilidade da Câmara de criar estes espaços bicicletários, como se chamam, para que as pessoas possam em cada freguesia estacionar as suas bicicletas e que de facto tenham essa possibilidade também para optar por esta coisa que era importante para todos, termos o incentivo ao uso da bicicleta em Lisboa. Bom, e o nosso Ricardo Marcos está aparentemente atrasado, não está aqui. Portanto, um minuto dele já era. Vamos passar agora ao primeiro tema. O executivo de Carlos Moedas agora é maioritário. Veremos no final do mandato, deste segundo mandato, se Lisboa fica pior ou melhor. No final é que veremos. Esta semana, ou melhor, durante a semana passada, ficámos a saber que o executivo de Carlos Moedas passou a ser maioritário depois de um dos vereadores do Chega, neste caso uma vereadora, ter saído do partido, ficado como independente e agora integrar o executivo de Carlos Moedas. Teoricamente, esta senhora zangou-se com o seu colega do Chega e depois resolveu sair do partido e resolveu ficar como independente, porque ela foi eleita e, portanto, pode ficar onde estava. Não se pode dizer que o executivo tem uma vereadora do Chega, mas isto levou a que Carlos Moedas não tenha mais problemas para aprovar aquilo que o executivo entender. Tendo em conta, às vezes, que no primeiro mandato Carlos Moedas foi impedido pela oposição de fazer aprovar o que o seu executivo propunha, esta pode ser uma boa vingança no sentido disso acabar. Angélique, vou começar por si. Bem, antes de mais, eu devo dizer que sou muito crítica em relação a esta organização do poder local. Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum ter vereadores da oposição dentro da equipa que manda, independentemente de não terem pasta, mas, efetivamente, se um executivo não tiver a maioria absoluta, os vereadores da oposição, muitos deles naturalmente não aceitam pasta porque senão fariam parte do executivo, funcionam efetivamente como forças bloqueadoras. E isso, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. O poder local devia ser completamente reformulado para que isto não fosse assim, para que funcionasse à semelhança daquilo que acontece na Assembleia da República, em que o Governo emana da Assembleia e depois o Primeiro-Ministro, entre aspas, escolhe os vereadores que entender. Porque, no fundo, imagino que seria ter aqui consigo Antonieta uma pessoa da sua rádio concorrente a dizer aquilo que a Antonieta deveria ou não fazer dentro de sua própria casa. Portanto, este era um ponto com o qual eu queria deixar marcado. Depois, efetivamente, Carlos Moedas estava a um vereador de ter a maioria absoluta e, portanto, desta forma, dado que a senhora se incompatibilizou com o seu colega, mas, enfim, deve-se também ter incompatibilizado com o partido, porque senão não sei como é que ela poderia ter solucionado isto, mas ela desvinculou-se do partido e, como independente, ingressa a pasta governativa e, assim, efetivamente, Carlos Moedas não precisa nem dos favores do PS, nem dos favores do próprio Chega, porque aquilo que ficou claro no dia da vitória era de que teria que negociar caso a caso, consoante os dossiers que estivessem em cima da mesa. E assim isto deixa de acontecer e, portanto, para ele é muito melhor. Depois, o que é que a oposição faz? A oposição faz naturalmente o que lhe compete. Eu acho que se estivesse na oposição faria exatamente o mesmo, que é estar a criticar esta escolha e dizer que de alguma forma, oh meu Deus, esta senhora que é um bicho-papão vai aqui, enfim, torcidar o dia-a-dia da cidade de Lisboa, que não são mais do que balelas, porque também não estou a ver o que é que a senhora vai conseguir fazer de muito radical ou de muito estranho nas pastas que lhe foram atribuídas, que nem sequer são pastas estruturantes da cidade. São pastas realmente muito importantes, mas que dependem de outras para conseguir avançar. Portanto, acho que foi de facto aqui uma grande vitória de Carlos Moedas, sem se ter esforçado muito, porque foi o próprio Chega que deu aqui um tiro no pé. E portanto agora com isto é avançar e governar Lisboa, porque deixa de haver aqui normas travão e deixa de haver aqui vereadores que são autênticos impossíveis. O que no anterior mandato, se a Lisboa, Carlos Moedas, queixou-se bastante disto, não é? Sim. Não deixarem fazer as coisas, por exemplo, em relação à venda de património, vê-se o que a Fernando Medina vendeu e o que o PS deixou o Fernando Medina vender e o que não deixou o Carlos Moedas vender, com razão ou sem razão, mas o que é um facto é que não deixaram. E Carlos Moedas alegou que não conseguia fazer uma série de coisas por não fazer, entre muitas outras coisas que se foi queixando, não é? Ia fazendo estas queixas. E desta forma, por isso é que eu perguntei no início se isto não é uma espécie de pequena vingança. Carlos Moedas agora não precisa da oposição para aprovar coisa nenhuma, vai aprovar tudo o que lhe apetecer, tudo o que o seu executivo quiser, e a oposição bem pode falar, que fica a falar sozinha, não é? Bem, nós, isso é uma boa mais forma, ou menos, é ou uma não? boa forma de me provocar no sentido de defender o poder local democrático que nós temos, de facto, e contrariando aqui a visão que a Angélica aqui trouxe de não desta, gostar desta disposição dos executivos porque, terem. Porque de facto isto é a natureza que foi entendida no momento em que se fez esta transição para a democracia e se entender que o poder local democrático tem estas especificidades e esta diferença, que é nós em cada cidade, em cada município, podermos ter um trabalho para o bem comum da cidade e participar no executivo, de facto, várias forças têm que se entender em prol do melhor da sim, melhor mas quando para os, uma ou duas tem quando uma tem maioria e nós podem falar isso, a mesma, não é? Também o PS também já teve maioria, e nós boa, também vivemos PS, essas dificuldades em câmaras da CDU em que exatamente o mesmo acontece. Aliás, com menos vereadores e com uma dificuldade em alguns casos maior, no sentido em que há menos vereadores para fazer esse tipo de negociação, mas de facto defendemos que é um órgão e um nível de poder que deve ser plural e que deve haver esse tipo de convergências e, portanto, continuamos a defender isso e uma proximidade àquilo que é os interesses e as reivindicações dos cidadãos e da gestão das suas vidas. Essa proximidade entendo também, ou contempla esta necessidade de termos no Executivo várias forças que podem fiscalizar de outra forma e intervir e propor e negociar coisas que às vezes quem lidera o executivo tem que cumprir apesar da sua vontade. ou deveria cumprir, apesar da sua vontade, porque existe uma maioria que assim o entende. E quer dizer, falando de dramatização, nós também achamos que, de facto, o nosso engenheiro Carlos Moedas tem jeito para o teatro. Tem muito jeito para a dramatização, porque, de facto, todos os orçamentos foram aprovados, as grandes opções do plano, a devolução do IRS, temos uma série de medidas que foram aprovadas pelo PS e, portanto, não teve grandes constrangimentos. Alguns aspectos teve, alguns até alguma contradição da própria ação do PS, e isso foi aqui dito, não é? De facto, relativamente à alienação do património, por exemplo. E vamos ter a oportunidade de falar disso no segundo tema, relativamente à habitação, e, de facto, há coisas que a Câmara pode fazer e que, quando vai decidir alienar património, está a lesar o interesse dos cidadãos de Lisboa, dos lisboetas. Mas eu queria dizer uma coisa importante, é que, portanto, aquilo que de facto me suscita esta alteração do Executivo é que nós não tivemos aqui o que resultou da eleição de dois vereadores do Chega, que eram do Chega, não é? Até há poucos dias. Foi a viabilização de tudo o que o engenheiro Carlos Moedas colocou em cima da mesa no início deste mandato. Portanto, tivemos a duplicação dos rácios do alojamento local, alteração do regimento e reforço dos poderes do presidente, que nós chamamos a lei da rolha, porque também trouxe limitação aos tempos de intervenção da oposição, que é uma coisa extraordinária, que é dois vereadores que entram para o Executivo defendendo que eram a oposição que a cidade precisava, e depois são oposição e são eles que dão à maioria a possibilidade de limitar os tempos de intervenção da oposição. É uma coisa absolutamente extraordinária. E depois também o orçamento e as grandes opções do plano. Portanto, tudo isto foi feito com os dois votos dos vereadores do Chega, enquanto eram dois vereadores do Chega. Dois vereadores, e, portanto, de facto, agora o que podemos dizer é que esta possibilidade de viabilizar, e, portanto, e houve aqui acordo também relativamente a algumas coisas de bastidores, para que isto assim fosse. Mas aí, como sempre, não é? Mas aí, como sempre, Sofia. Mais ou menos, o ser de bastidores, não tem que ser como sempre. Quando uma coisa é viabilizada com o apoio dos vereadores do PCP, pode dizer-se o mesmo, não é? Negociado, pode dizer-se o mesmo. De uma forma aberta relativamente às políticas que se estão a defender, não é? E não haver um cargo aqui e ali que é dado em troco da aprovação de certas medidas. Foi o que se disse, sim. Foi o que aconteceu. Enfim, não é nada de novo. O que nós temos aqui é, mantém-se essa viabilização, portanto, agora deixamos de ter a vereadora do Chega, passa a ser independente e passa a integrar o Executivo, mas mantém-se, integrar a maioria, mas mantém-se, de facto, com a diferença de que o Chega agora fica livre, de facto, para fazer encenar a sua oposição, se assim entender. Porque até agora estava amarrado estando a viabilizar, e se continuasse a viabilizar, não podia dizer que era a oposição ao engenheiro Carlos. E agora o vereador que sobra pode fazer isso. E, por outro lado, também o PS fica livre, isto era uma que eu tinha para atirar ao nosso amigo Ricardo, que é o PS, também fica livre para votar conforme aquilo que defendeu no seu programa eleitoral, ao contrário do que fez no mandato anterior, de dar a mão a Moedas como deu, para depois ainda termos essa dramatização. Mas, na verdade, agora o PS não tem nenhuma razão para não votar de acordo com aquilo que defende também para as políticas da cidade. E queria rematar com uma única coisa, que é esta ideia de que, de facto, foi dito que votar na CDU era dar a maioria a Moedas e era ajudar Carlos Moedas, e por três votos a CDU não teve dois vereadores, e esses dois vereadores a serem da CDU nunca teriam... Era, sim, exatamente. Claro, era. Claro. Foi exatamente, mas era essa boca que eu queria ter. Mas neste caso saiu melhor a emenda que o soneto, não é? Porque nunca Carlos Moedas sonhou exatamente pudesse fazer isto com o vereador do Chega. Se tivéssemos dois vereadores da CDU, certamente que nenhum desses vereadores iria dar a maioria ao engenheiro Carlos Moedas, e, portanto, o voto que faltou à CDU, neste caso os três votos para ter essa eleição e não ser o segundo vereador eleito pelo Chega, foi aquilo que faltou para termos esta, para neste momento termos este desfecho. No final foi só um, não é? Foi um de diferença, mas por três passaram. Por um era empate, por dois, por três era... Jorge Nunes Sá. Esta a sua última, visão de tudo isto. Esta última afirmação da Sofia Lisboa dá razão ao raciocínio inicial da Angélica Teresa, que é, ela acabou de dizer, a CDU nunca daria maioria. Ou seja, temos um executivo, os vereadores da CDU, agora são um, no mandato anterior eram dois, que votariam sempre contra. Isto leva-nos, eu não concordo em absolutamente não nada. Não votamos sempre contra. Não votamos sempre contra aquilo que é o nosso programa. Está bem, está bem. Não, portanto... E sobre a história dos lugares e tal, podíamos falar quem é diretor do Museu do Aljube, mandatos anteriores, etc. Mandatos anteriores e continuou com estes. Claro, pois, atenção. Claro. E ainda bem que continuou. Não estou provavelmente a viram nela qualidades para... Não estou a qualificar a pessoa porque eu não as... Sim, mas é bom dizer que continuou, Sofia, porque se fosse ao contrário, sim, provavelmente não tinha continuado. Pois, se tivesse lá uma pessoa do CDS e que ganhasse ou do PSD e que o PCP fosse para a Câmara, provavelmente a diretora não se mantinha. Ainda bem que não fui eu a dizer. Eu faço esta ressalva porque acho justo. Acho que é um cenário muito hipotético. Ainda bem que não fui a dizer isso. Mas adiante. Mas sim, é verdade que o Partido Socialista disse a campanha eleitoral. Eu digo isto porque neste caso reconheço isso. E acho muito bem que ela tenha continuado, porque é uma pessoa de imenso valor. Que votar no João Ferreira. Portanto, daria... partidos à parte, a senhora continuou. Apesar de ser do PCP, certo, é uma boa. Precisa ver com a história das negociações e tal, só para dar exemplos práticos. Sempre se negocia. Mas eu, claro, como é evidente. Eu queria posso só rejeitar isso absolutamente por conhecimento de causa do processo de. Foi por concurso público. De nomeação. Exatamente. Foi por concurso público. Foi. Concurso e conheço muitas pessoas que tiveram nesse concurso. Exatamente. Bem, mas voltemos a esta questão que é importante. Que organiza, dizer que é democrática e como funciona para as câmaras é assumir que, por exemplo, as juntas não funcionam de forma democrática. Porque a única coisa que é contracorrente são os executivos municipais. Exatamente. Nas freguesias também há uma eleição indireta através da Assembleia, que só difere da eleição do Governo porque implica que os membros do executivo da freguesia sejam pescados dentro da Assembleia de Freguesia. E a nível nacional, ao contrário, por exemplo, da Inglaterra, o Primeiro-Ministro não é obrigado a ir buscar os ministros ao Parlamento, pode ir buscar a qualquer sítio. Aliás, penso que era o Dr. Rui Rio que defendia exatamente esse modelo para as câmaras, igual ao Governo. Eu não defendo. Eu defendo que deve ser uma eleição indireta através da Assembleia Municipal e ir buscar os vereadores à Assembleia Municipal. Porque as convergências que são aqui faladas, as negociações, teriam que ser feitas em sede da Assembleia Municipal. Exatamente. Claro que teríamos que aumentar as competências da Assembleia Municipal, haver uma periodicidade de reuniões em Lisboa, não, mas no resto do país superiores, etc. Quer dizer, era preciso reorganizar a coisa. Agora, o que não faz sentido é estarem, como no mandato anterior, 17 vereadores sentados à mesa, com 10 a zurzirem em 7, que eram os únicos que tinham funções executivas. Isto não faz sentido nenhum. Zurzirem é bom. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, porque é como se o governo tivesse alguns ministros que não são do governo, não é? Exatamente, é a mesma coisa. Que estão lá só para dizer, como disse a Sofia Lisboa, só para votar contra, porque nunca viabilizaria as políticas das Gerais Médios. Foi o que foi aqui dito, não estou a inventar nada. Não estou a inventar nada, foi o que foi aqui dito há minutos. Não vamos votar contra o nosso programa, não é? Claro, está bem. Por isso mesmo é que não faz sentido. Para nós termos uma intervenção naquele governo. Por isso é que não faz sentido estarem no executivo dessa forma. Faz sentido estar no Executivo se houver um acordo de governo. Porque isto é o mesmo pôr... Mas porquê é que nas câmaras se decidiu que seria assim? Que os executivos eram compostos por... Nós às vezes cristalizamos algumas coisas no tempo. O poder autárquico foi muito importante no pós-revolução porque introduziu uma componente de proximidade e de articulação pelo território que não existia anteriormente. E foi... ótimo. Não tenho qualquer dúvida sobre isto. Eu sou um grande defensor do poder local. Acho que tem mais valias enormes no país. O Presidente da Câmara do Porto tem lançado um debate interessante sobre, a nível regional, o que fazer, porque a atual solução das CCDRs, cada vez com mais competências, vice-presidentes a martelo, não é uma coisa que me agrade particularmente. Portanto, deve ser discutido com calma. Mas foi um modelo que saiu da revolução. Era importante estarem os partidos todos, nos municípios e tal. A eleição indireta através da Assembleia Municipal não tira nenhuma força partidária nem nenhuma capacidade de negociação. Implica isto e basta pensarmos um bocadinho. Para uma empresa, temos que ter um conselho de administração com mais não sei quantos, porque aqueles que não gerem também lá querem estar a dar opiniões. Isto não faz sentido. Do ponto de vista prático, não faz sentido. Desde que as competências das Assembleias Municipais sejam mais fortes, porque às vezes o que acontece é que muitas vezes o Executivo fecha em si as decisões e, portanto, as Assembleias não têm acesso a uma série de... Mas eu ia perguntar justamente isso. O que me parece é que as Assembleias Municipais não têm, se calhar, então, todo o poder que deviam. Se o modelo for diferente, tem que ter mais. É um facto. Em Lisboa, nós não podemos dizer que não. Em Lisboa nós temos muito mais poder do que nas Assembleias do resto do país. Isto é evidente. Mais poder de fiscalização, até mais intervenção política. É a que mais reúne, não é? Sim. Todas as semanas. E, portanto, há uma capacidade de fiscalização muito mais forte. Mas deixem-me só voltar. Portanto, isto aconteceu. Eu, por acaso, acho que o engenheiro Carlos Moedas teria tido maioria absoluta, não for o infortúnio do acidente de setembro do elevador. É a minha opinião. É impossível de provar. Claro. Mas houve ali uma dinâmica que foi quebrada e quando se viu o resultado eleitoral percebeu-se que faltou um danoninho, como se diz, um bocadinho assim para poder chegar à maioria absoluta. Agora, vamos ver uma coisa. O engenheiro, já desde o primeiro mandato, sempre desafiou os vereadores sem pelouros a terem pelouros. Aliás, várias vezes fez essa proposta à CDU para aceitarem pelouros, coisa que não foi aceita. Neste momento, a doutora Ana Simões, que é uma pessoa com uma vida... conhecida, uma dentista, doutorada... Que é a senhora que era do Chega, que saiu do Chega... A senhora vereadora eleita e que agora foi, pelo Chega, passou, que se desfiliou do Chega. Eu nem sei se ela era militante, mas penso que sim, que se desfiliou. Zangou-se com o colega que lá está, eu que não a deixava trabalhar, não é? Confesso que não fiquei surpreendido, não foi nada que me surpreendesse. Quem esteve na Assembleia Municipal de mandato anterior percebe porque é que eu digo isto. E, portanto, levou a que a doutora Ana Simões ficasse numa posição de se sentir livre. é uma pessoa com um currículo assinalável, não é uma qualquer, e estamos longe de imaginar que vai ser construído um tarrafal no Terreiro do Paço, ou uma coisa assim, quer dizer, até pela sua... Porque conhece a vida da senhora vereadora, quem acompanha a vida dela e quem a conhece mais recentemente, percebe que é uma pessoa altamente moderada, até sendo eleita por quem foi este estranhar, às vezes, de ser tão moderada quanto isso, e decidiu estar disponível para dar um contributo para a gestão da cidade. Eu tenho esta ideia. Que conveniente. O Engenheiro Carlos Moedas, durante o mandato, várias vezes desafiou os vereadores da oposição a aceitarem pelouros e não quiseram. E há aqui uma questão que a Sofia levantou, que era do PS, agora estar livre e tal. O problema é que o PS, com este resultado eleitoral de outubro, se ficou desobrigado, como vinha anteriormente. Porque anteriormente, e com a composição que tinham os órgãos autárquicos, o PS sabe que dependia do voto dele à aprovação de documentos. E neste momento sentia-se desobrigado disso porque havia mais forças partidárias. E, portanto, ao contrário do que as pessoas imaginam, este resultado do Engenheiro Carlos Moedas, melhor que o de há 4 anos, não era mais estável. Antes, pelo contrário, podia haver maior instabilidade. Agora, no Executivo... Apesar de ter tido mais alguns votos... Apesar de ter tido mais votos e mais vereadores e mais eleitos na Assembleia Municipal, era porquê? Porque o PS estava desobrigado. No mandato anterior, se o PS não votasse as coisas eram chumbadas. Ponto. Neste momento, o PS votar ou não depende da conjugação dos outros partidos, coisa que não acontecia no mandato anterior. Isto é um fator que muda muita coisa. Agora, está resolvido no Executivo, na Assembleia Municipal, a coligação que sustenta a Câmara continua a não ter maioria absoluta. Portanto, continuarão as negociações em sede da Assembleia Municipal. E o exemplo que deram aqui... Mas isso é significativo para alterar algumas coisas? É, porque pode chumbar o orçamento. Pode chumbar, por exemplo. E, portanto, não é uma coisa de sumenos. Não. As grandes decisões municipais continuam a ir à Assembleia Municipal. E, portanto, esta questão da negociação partidária continua a ter que ser feita em sede da Assembleia Municipal. Porque, às vezes, falou-se aqui que o Engenheiro Moedas faz um bocado de fita, a dizer que foi prejudicado e tal... A alienação do património, que é a gestão... Faz teatro na forma como se queixa, não é? Repete muito a queixa. Mas o teatro, como sabem, tem aqui pessoas que gostam muito de teatro, eu adoro teatro, tem sempre alguma lição. Também, eu tenho uma filha atriz. Tem portanto. Sempre alguma lição, tem sempre algo subjacente, uma mensagem subjacente à peça que está a ser demonstrada. E quando falamos, por exemplo, da gestão patrimonial, diz, ele queixava-se muito, não podia vender. Nos mandatos anteriores, o valor da gestão patrimonial, nomeadamente da venda, somado ao famoso dinheiro que veio do governo de Passos Coelho, acho que tanto o Dr. António Costa como o Dr. Fernando Medina deviam fazer uma estátua do Dr. Passos Coelho, somado o valor dos terrenos do aeroporto que foram pagos, mais os valores da alienação patrimonial, temos um orçamento inteiro sem qualquer compromisso para investimento. Que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Estamos a falar de 1.300 milhões à volta disso, que representaram estas duas realidades, que permitiram fazer investimento na cidade sem qualquer compromisso do orçamento corrente, digamos assim. Portanto, não estamos a falar de pouca coisa, não estamos a falar de fita. E, portanto, o PS vier a estar agradecido, é isso? Isso seguramente, mas além de tudo, este instrumento que durante 4 anos o atual Presidente da Câmara esteve vedado de usar e o Executivo de então esteve vedado de usar, não é um instrumento qualquer, não é uma coisa qualquer. Eu sei que depois se vai dizer, não se pode vender património, e a seguir vamos falar disso porque se podia aproveitar. Quer dizer, há património que é inaproveitável para uma série de funções e está muito melhor vendido, entregue a privados e esse dinheiro investido em projetos da Câmara Municipal. Portanto, há neste momento melhores condições de governo no Executivo Municipal, a Assembleia continua a depender da conjugação partidária, mas este modelo que agora temos conjuga-se muito melhor com um modelo de boa gestão e devíamos pensar seriamente o debate que o Presidente da Câmara do Porto lança naquilo que é a reorganização do poder autárquico e a reorganização daquele poder regional que ainda é um bocadinho, e assim, pouco democrático e que ainda funciona de forma um bocadinho estranha, nomeadamente nesta crescente competência às CCDRs, um vice-presidente para a cultura, um vice-presidente para isto, o presidente é eleito por um conselho indireto e depois fica-se assim num limbo de não se sabe. Eu não estou a dizer que são pouco democráticos ou pouco legítimas as pessoas, mas é um funcionamento que passa um bocadinho ao lado de todos nós. Devíamos refletir sobre isto sem preconceitos, mas refletir seriamente sobre isso, até para ver estas situações de crise e estas catástrofes que aconteceram nos últimos dias levam-nos a pensar que, de facto, parece que falta aqui qualquer peça nesta engrenagem. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo e voltamos logo a seguir para a segunda parte do Fórum Lisboa. Rádio. A melhor informação de trânsito. 210-105-745. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Senhores passageiros, este voo faz escala em Zanzibar, Ibiza, Bali, Nova York e Santorini, mas antes vamos parar na Boba dela, porque o Sr. Joaquim esqueceu-se do selfie stick. Hey! Com sorte, somos capazes de tudo! Esta sexta-feira, não perca o super jackpot de 130 milhões! Euromilhões, a criar excêntricos de um dia para outro. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade a um preço espetacular. Na Opticenter, cortámos mais de metade dos preços da nossa tabela. E isso sente-se no preço final. Óculos monofocais só por 64€ e óculos progressivos por apenas 184€. E mais ainda, oferecemos o segundo par para si ou para quem quiser. Ver bem nunca foi tão fácil e barato. Não perca, marque já a sua consulta e passe numa loja Opticenter para aproveitar estes preços bombásticos. Vá a opticenter.pt e encontre a loja mais próxima de si. Opticenter, mais que um outlet, o show dos preços baixos. Sabia que a MyForce é a rede de oficinas próprias número 1 em Portugal? Com mais de 90 oficinas, há sempre uma MyForce perto de si. Confie em quem sabe. Avaliação 4.7 no Google com mais de 200 mil clientes satisfeitos. Este mês, revisão auto com mudança de óleo e filtro desde 49,99€. MyForce, o futuro da reparação automóvel. O Museu do Fado, Lisboa Cultura e Agude apresentam a segunda edição do Festival de Guitarra Portuguesa. Nos dias 6 e 7 de março, o Teatro Capitólio, o Teatro Variedades e o Cinema São Jorge acolhem o festival onde a guitarra portuguesa é a grande protagonista de concertos, conversas e documentários. Bilhetes à venda na plataforma BOL, no Cinema São Jorge e no Teatro Variedades. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais, cá estamos então para a segunda parte deste Fórum Lisboa. Estivemos a falar do Executivo de Carlos Moedas, que agora tem a maioria absoluta e pode mais ou menos fazer o que quiser. Nesta segunda parte, relembro que estamos com a Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Jorge Mendes Sá, do PST, Sofia Lisboa, do PCP. O Ricardo Marques teve um impedimento na estrada, provavelmente por causa destas intempéries, ficou retido aí algures e, portanto, não vai participar neste Fórum Lisboa. Nesta segunda parte, vamos falar então de habitação. O Comissário Europeu da Habitação esteve em Lisboa, onde foi apresentado o primeiro Plano Europeu de Habitação Acessível. É o Comissário Europeu para a Energia e Habitação, chama-se Dan Jorgensen. Visitou um loteamento em Entre Campos que está integrado no programa de renda acessível. Queremos saber o que Lisboa precisa e não tem em termos de habitação e o que já pode ser dado como adquirido em termos de obras num futuro próximo. Sofia Lisboa, podemos começar por si. Bem, eu também ia fazer uma citação que podia ser subscrita por mim, não sendo de facto de todo de alguém que eu defendo as suas políticas, que é de facto do Comissário Europeu. Sim. E que disse: precisamos de cidades onde pessoas comuns, com empregos normais, enfermeiros, professores, polícias, consigam viver perto do local onde trabalham. Ter uma casa não é um luxo, é um direito humano, e um lar é muito mais do que um teto sobre a cabeça, é a base para a vida e para o futuro. E de facto, poderíamos acrescentar que aqui no nosso caso é uma direito, coisa que nas cidades europeias agora é uma complicação, não é só em Lisboa, não é? É verdade, mas nós temos em Portugal, não só em Lisboa, um dos parques habitacionais públicos mais reduzidos da União Europeia, portanto estamos muito, muito longe de algumas outras cidades, e portanto nós temos que entender este direito constitucional, no nosso caso, que é constitucional e que não pode ser apenas um princípio esvaziado de consequências práticas e, portanto, políticas que possam garantir este direito. E nós, nos últimos anos, temos tido políticas que entendem que é o mercado a funcionar e que o mercado vai conseguir resolver todos os problemas e, de facto, tivemos um investimento direto estrangeiro que aumentou 300% e hoje temos aqui, à vista de todos, os resultados, os preços das casas mais do que duplicaram numa década, as rendas rendas aumentaram mais do dobro do que os salários, e um terço das famílias em Portugal que arrendam gastam mais de 40% do seu rendimento mensal, e portanto tudo isto é perfeitamente inadmissível, incomportável e não se coaduna de todo com este direito que falamos e que falava também o Comissário Europeu. E muitas das medidas que de facto têm caminhado no sentido, têm feito com que caminhássemos neste sentido da liberalização e de termos tornado a habitação, que é um direito, num negócio daqueles dos mais apetecíveis de facto, que tem a ver com a lei dos despejos, com benefícios fiscais, nomeadamente para fundos imobiliários que recebem reduções de IRC de mais de 200 milhões de euros por ano, e tudo isto de facto não é uma catástrofe natural, não é uma coisa que acontece assim porque sim, são políticas que estão na base destes resultados, que não são da responsabilidade da Câmara Municipal, acho que é importante dizer isto, e não há apenas uma solução, muito menos no plano do município, não há apenas uma política que possa resolver isto tudo, tendo em conta que há aqui medidas que extravasam muitas competências da Câmara Municipal, mas há algumas políticas que podem ser implementadas na Câmara. Desde logo, uma regeneração absolutamente urgente dos bairros municipais. Se nós temos estes orçamentos, se falamos aqui que podemos perfeitamente prescindir de milhões de euros porque, na devolução do IRS, porque temos essa margem, então de facto não podemos aceitar que se faça isso quando temos bairros municipais degradados, quando temos pessoas a viver sem dignidade nesses bairros municipais, que são da responsabilidade do município, não é? E da Câmara, e portanto sem elevadores, com infiltrações, com problemas de estrutura, com casas fechadas por atribuir nos bairros municipais durante meses e meses, portanto quando há alguma família que deixa de ocupar uma casa, é preciso reabilitá-la, e devia ser uma coisa célere para poder passar as chaves para outra família. Com muita gente sem pagar renda também, não é? Mas todas que essas, é um problema. Não, mas essas políticas, eu acho que o problema é nós vermos na parte mais fragilizada o culpado da situação que não, nós vivemos. Não, claro que não, não é nesse sentido. Nós precisamos uma vez aqui no Fórum Lisboa, o António Proa do PSD trouxe uma estatística das rendas de casa dos bairros municipais de Lisboa, que eu fiquei absolutamente boquiaberta. Uhum. A percentagem de pessoas que não pagam renda é muito grande, Sofia. Não se pode ter, não se pode depois exigir que tudo funcione, que tudo esteja bem. É claro que são pessoas com dificuldades e que têm todo o direito àquelas casas, nada contra, mas as pessoas não podem ir pagar uma renda de 100 euros e por isso simplesmente deixar de pagar essa renda e ninguém dar cavaco durante anos a fio. Mas para isso é preciso como é que também estar numa serviços, casa sem pagar. Mas isso é preciso, claro, serviços, é preciso casa tudo. Gebalis. Não, é preciso a capacidade de fiscalização, de trabalhar. Mas a percentagem era muito elevada. Claro, não eram 2, nem 3, nem 4%. Mas porque esse abandono também é recíproco, pois, não é? O abandono é das pessoas dúvida, nesses bairros também é recíproco. E portanto, se deixamos de ter balcões da Gebalis, as pessoas não são atendidas, se há aqui de facto um abandono a essa coisa que é abaixo do limiar da dignidade, mas que só por acaso é segurada pela Câmara ou deveria ser. Então há aqui um ressentimento mútuo e há aqui coisas que de facto são muito para além e muito mais complexas, muito mais complexas do que possamos aqui resolver com duas ou três medidas. Mas aquilo que se entende é que de facto se a habitação é um direito, se as pessoas têm direito a ter uma casa, independentemente dos seus rendimentos, independentemente dos seus contextos socioeconómicos, então a Câmara tem uma série de medidas, e portanto eu falei dessas da habitação dos bairros municipais, mas também podia falar da questão dos próprios devolutos da Câmara Municipal e da reabilitação desse edificado disperso da Câmara, que é uma grande proprietária de Lisboa e, portanto, que deveria imediatamente resolver esse problema, não alienando, não achando que a solução é alienar esse património, porque, de facto, o que nós tivemos neste mandato, mas sobretudo nos mandatos anteriores, em termos de alienação, é alienação... Mas essa intenção de ser essa a solução dos problemas de habitação, alienar para que o promotor privado resolva, e de facto o que nós vemos é que isto é feito em condições que são muito favoráveis ao promotor e que não tem qualquer garantia de que isso depois reverta para a habitação para as pessoas, porque nós temos a especulação a funcionar e, portanto, seja... Mas que medidas é que se poderiam fazer no mundo de hoje sem que a especulação funcione? Bem, muitas medidas que possam contrabalançar essa especulação, porque se as pessoas tiverem acesso à habitação com rendas acessíveis num parque habitacional público, por tem exemplo... Tem que se construir, não é? Não se construiu, claro, nos últimos 30 anos, também. Não só construir, porque também é preciso reabilitar. Nós temos, claro, muitas casas vazias. Portanto, para as famílias que existem, temos muitas casas vazias. Mas portanto, está a falar de casas de privados ou de casas de públicos? Privados e públicos. Nós temos privados da Câmara, não se pode fazer nada. Pode-se o que é que quer fazer? Pode-se fazer. Nós temos muito património devoluto que é de privados e que temos medidas como o agravamento de IMI, por exemplo, e o agravamento dentro de mim não está aplicada a todas as medidas, a todas as casas que estão isso devolutas. Já está em Lisboa, a sim. Portanto, há umas quantas milhares que têm esse agravamento de mim, mas há muitas milhares que ficam de fora, que não, em que, portanto, essa medida não está a ser cumprida totalmente na sua totalidade e deveria ser. Sim. Porque aqui o que se está a dizer é que a pessoa, o proprietário que tem uma casa, abandonada, tem mais direito a ter essa casa abandonada do que temos nós direito enquanto políticas públicas de apropriarmo-nos do ponto de vista do uso desses espaços para que as pessoas possam ter direito à habitação. Mas há aqui uma série de outras medidas que se podem fazer. Mas nós isso temos, é porque a propriedade privada é um direito também. É um direito, é um direito, alienar, é um direito, é? Exatamente. Têm direito a comprar a casa e ser proprietário de uma casa. Exatamente, é um direito, mas nós temos que olhar para os direitos no seu conjunto e perceber que há medidas de urgência, no caso de estarmos a viver uma crise de habitação como estamos a viver, que eu acho que é importante às vezes, para além de para terminar, Sofia, para terminar, para nós não estarmos a olhar para esta realidade e pensar que estamos a dar passos muito importantes, mas isso é tudo um pouco desfasado daquilo que é a realidade das pessoas. Não há ninguém em Lisboa hoje que viva do seu trabalho. Aliás, temos uma notícia recente, eu se calhar terminava mesmo com isto, uma notícia que nos traz este dado, que um solteiro sem filhos com rendimento bruto de 1.615 euros por mês, respeitando a taxa de esforço daquilo que é pedido pelos bancos, só consegue comprar uma casa de 21 metros quadrados em Lisboa. E nós estamos a falar isto de pessoas... Isto diz muito, não é? Uma pessoa, um jovem sem filhos que recebe 1.600 euros. Não sei quem são exatamente estas pessoas, não é? Portanto, não é a maioria das pessoas, há muita gente a receber salários mínimos e salários até 1.000 euros, e nós em Lisboa o que temos neste momento é esta realidade, é isto que as pessoas sentem e portanto temos não, agora... não precisamos de respostas de que nos venham propor uma realidade que não existe, quando de facto não há a mobilização de todas as medidas que poderiam ser tomadas pela Câmara, também dos PACA, o projeto do Restelo, Vale de Santo António, que já agora é uma coisa que o Carlos Moedas depois falou como uma grande medida que ia ser tomada para aquela área e que foi com o voto contra dos seus vereadores, portanto passou porque o PS se opôs à alienação daquele património e portanto há aqui uma série de medidas como os programas também de habitação cooperativa que funcionaram no passado e devem voltar a ser pensados e incentivados. Há uma série de medidas que não põem em causa o direito ao negócio imobiliário que existe e que não é a Câmara Municipal que vai impedir que isso exista. Mas pois eu não vejo como é que a Câmara pode conseguir impedir isso. Mas que possam contrabalançar, porque se nós tivermos milhares e milhares de casas a entrar no mercado de habitação e que sejam essas casas protegidas desta forma, garantindo o direito à habitação, isto vai concorrer imediatamente para essas mãos livres que neste momento tem o mercado imobiliário e que não é possível controlar. A Angélica agora e o Jorge não têm menos minutos para podermos ouvir o tema que a Angélica escolheu. Eu só rapidamente, sim. Já passo porque a Angélica até domina melhor este dossiê da habitação do que eu. Só dizer duas coisas para contrariar aqui. A Sofia falou muito. Ir conversar é pelo Ricardo. Eu adorava ir conversar com o meu senhorio para lhe dizer: epá, como o senhor não liga muito à casa, vou deixar de pagar a renda durante 20 anos, que é o que acontece lá nos Jornais Municipais. Quer dizer, essa conversa é inadmissível. Estamos a falar às vezes de rendas de 4 e 5 euros. Que estavam sem pagar há 20 anos, em alguns casos. Ou seja, era mais caro quase a carta registada do que o valor da dívida. Quer dizer, essa desculpabilização não pode existir. Ponto. Agora, há aqui uma coisa. Esta conversa da alienação patrimonial deixa-me um bocadinho irritado. E eu vou dar um exemplo. Eu, durante a campanha eleitoral, cruzei-me com a Maria. Chama-se Maria, mesmo a senhora existe e eu posso apresentá-la, é de Alcântara. A Maria trabalha no hospital Egas Muniz. E a Maria estava em curso, tal como os seus vizinhos que vivem no bairro do Jacinto, comprar a casa onde mora há 60 anos. Porque muitos dos vizinhos compraram. Entretanto, entrou o executivo do engenheiro Carlos Moedas e a oposição impediu que a Maria pudesse, ao fim de tantos anos e de poupança de vida, poder comprar a casa onde sempre viveu. Isto não é vender nem a fundos imobiliários abutres, nem é vender para a especulação, é vender às pessoas que lá vivem. Porque às vezes nós gostamos de dizer que temos um parque público enorme de habitações e são casas que estão entregues à mesma família há 70, 80 anos e que vão continuar a estar. E portanto não é parque público nenhum. Deve ser dada a possibilidade das pessoas terem a sua casa, poderem viver nela e a poderem adquirir e ficar com este problema resolvido. Portanto, há aqui uma coisa que eu estou de acordo com o que a Sofia disse. Absoluto acordo. Isto não resulta só de uma política, não resulta só de uma ação, resulta de uma série de fatores. E, evidentemente, o que levou a grande parte deste desequilíbrio foi tentar-se fazer um mercado completamente artificial daquilo que era a habitação. E foram anos de disparates. Um exemplo de... Para terminar, senão a Angélica não vai falar. Ia dizer uma frase, não sei se lembra. As minhas frases são muito complicadas. Só um exemplo rápido. A Carta Municipal de Habitação, no último mandato, andou para trás e para a frente. Por uma coisa simples, alguns num artigo dizia que o Executivo anterior tinha construído 17 casas por ano e queriam que fosse 24. E por causa disto, de passarem de miseráveis a pobres, andamos 2 anos a adiar a Carta Municipal de Habitação em Lisboa. Angélica. Bem, a Sofia disse há pouco que ter uma casa não é um luxo, mas continuamos a ter um IVA da construção ou IVA máximo, que é o IVA que se paga por qualquer... Aos 23%. Nos 23%. Que é aos 23%. Sim. E, portanto, isto é aquele contrassenso daquela malta que diz que a habitação é um direito, e é verdade, é um direito, mas depois acham que as coisas caem do céu. Portanto, se nós queremos aumentar a oferta, se nós queremos ter mais habitação, se toda a gente concorda que com mais oferta e com mais casas os preços vão baixar, temos que olhar para tudo aquilo que encarece a habitação e reduzir e cortar. Claro. E uma delas é a carga de impostos que a habitação tem. Não é só o IVA. É uma catrefada de impostos que a habitação tem. Para construir qualquer coisa? Para construir, para reabilitar, para o que quer que seja. E, ainda assim, Lisboa está numa área de reabilitação urbana e, se for reabilitação, consegue pagar o IVA mínimo. Mas depois, se for construção nova, já não é assim. Mas depois faltam as taxas de licenciamento, uma catrefada de impostos, IMT, AMI, enfim, uma panóplia de impostos que faz com que o preço da habitação, de facto, seja mais caro. E depois, quem é que paga este custo final? Naturalmente que quem paga, das duas uma, ou é o proprietário que compra a casa, ou é o arrendatário que depois vai pagar a renda da casa. Porque ninguém anda aqui a ganhar, a trabalhar para aquecer, para perder dinheiro, porque a habitação é um direito consagrado na Constituição. Claro, com certeza, que a habitação é um direito, mas as pessoas não andam a trabalhar para perder dinheiro. E, portanto, tem que se olhar para os custos de contexto e dizer onde é que eu posso reduzir esse custo para que a habitação fique mais barata. Mas também não se devia construir mais habitação pública? Deveria-se construir mais habitação a preços mais acessíveis e, para isso, isto só se consegue fazer baixando os custos de contexto. E uma delas parece-me óbvio. Eu acho que até o PCP consegue concordar com isto, que é baixar os impostos. A Sofia está a dizer que sim. Nós falamos de baixar muitos impostos. Porque senão não é possível. E a questão é, não é sequer só para as pequenas, é para toda a gente. Porque senão nós nunca vamos conseguir ter escala para construir como deve de ser e para conseguirmos ter casas mais baratas que as pessoas possam pagar. Porque esta coisa do, ai não, só se pode reduzir impostos, mas é só para aquele pequenino. Não, é reduzir impostos. É criar uma série de regras que aumentam os custos. Com certeza, porque senão nunca mais chega. Para toda a gente, para todos. Sim, sim. E depois, no que respeita... Tem mais dois minutos para se ouvir depois a sua música na íntegra. No que respeita à habitação municipal, há uma coisa que é muito importante de se dizer. Eu sou completamente contra haver um estoque de habitação municipal enorme, em que depois as pessoas habitam em condições deploráveis. Para isso, não. O que se tem que estar em condições, porque as pessoas não são postas ali em prateleiras e têm que ficar caladas. Nós visitámos bairros municipais em que as casas estavam num estado deplorável. Deplorável, Antonieta. E, portanto, não me venham dizer, ai, a habitação municipal é uma prioridade. Não era prioridade absolutamente nenhuma, porque nós tínhamos bairros municipais completamente abandonados, agora é que andam a ser recuperados, e onde tínhamos mais de 800 casas ocupadas ilegalmente, é inaceitável, quando há pessoas em listas de espera que precisam dessas casas, que cumprem as regras e que vêm os outros passar à frente. Acho inaceitável. Sim, ainda mais mil fechadas. Havia 2.000 casas, ou cerca de 2.000 casas vazias. Em Lisboa. Em Lisboa, nos nossos bairros municipais, 2.000 casas vazias. Possíveis dessa tal ocupação. E das dívidas que estavam a falar, sabe quanto há de dívida acumulada de rendas não pagas? Mais de 40 milhões de euros de rendas não pagas. Desculpe. Mas é inaceitável e é sobretudo inaceitável para quem cumpre, para quem faz um esforço para pagar a sua renda, para quem, quando está em dificuldade, vai à procura do contacto da Gebalis, mesmo que não haja escritório aberto no seu bairro, para ver como é que vai fazer, a dizer, olha, estou com uma doença, estou em situação de desemprego, como é que eu posso renunciar à renda? Há imensas pessoas nos bairros municipais que fazem isso e que se preocupam e, portanto, para elas, que são decentes, que se preocupam em cumprir os seus contratos e em honrar os seus compromissos, é inaceitável este discurso do, ai, as pessoas não pagam porque andam muito zangadas com a vida. Ficámos com a ideia também do que defende a Iniciativa Liberal, hoje o PCP e o PSD, o Ricardo Marcos do PS. o Ricardo Marques do PS não pôde estar presente. Qual é a música que vamos ouvir? Não é fado, não se pode dizer que seja um fado. É uma remistura. Sim. Porque é para a malta mais nova não dizer que o fado é uma coisa que não se dança, que não nada. Esterossauro, um músico esplêndido das Caldas da Rainha, que pegou num fado da Amália, que é o Barco Negro, que eu adoro, que fala de amor e de saudade, portanto não há nada mais português que isto, e que fez ali uma remistura que vocês vão ouvir. Amália era o Solidão, Barco Negro era daquela senhora, como é que se chama? Também era da Amália, sim, ok, também era da Amália, sim. Como é que se chama aquela cantora? A Dulce Pontes. É? Uhum. Mas eu já ouvi a Amália cantar este fado. E é, eu acho esplêndido, e é para a malta nova se pôr a dançar e ver que o fado também é para eles. Lá vamos nós. Obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Temos um podcast, não se esqueçam, archive.org, porque Lisboa também é o nosso fado. Até para a semana. Estás sem